118.95, bom serviço. 446. Tarde, só um instante. Temos aeronave da Azul taxiando pelo pátio. Aguarde a liberação. Aguarde. Também continua a aproximação, número 2 para pouso. 25 graus e 12 metros. Número 2, está continuando a aproximação, 5446. Charlie Alfa Tango, boa tarde. Aguarde só um minutinho, cópia para Vera Cruz. Cena 6327, está autorizado o pushback e acionamento no portão 01, Chantal. Chamar a parte 6, eu gol no 396, mantendo a posição antes da Juliette. Aguarde a definição de um novo gate. O seu portão previsto era o 612, está ocupado por um Airbus da Ocean Air. Vai nascer antes da Juliette, voo no 396. Charlie Alfa Tango, cópia. Vera Cruz, 510, sobre o litoral sul. A decolagem é da 17. Aguarda a liberação do controle para prosseguir para Vera Cruz. O mesmo opera em 120.8, a torre 1895. O transponder é o 0170. Charlie Alfa Tango. 02? Chame a torre para acionar o viagem. Solo, chamador, boa tarde. Boa noite, 07. Boa noite, 07. Boa tarde. Continue táxi via Alfa. E reporte antes da táxi Aquilo. Alfa vai botar táxi Aquilo. Boa noite, 07. Romeu Oscar, boa tarde. Está autorizado o Morro de São Paulo, 1000 pés, corredor Axé e Caixa Prego. Decolagem da 17. Curva à direita após. Controle 120.8, a torre 1895. O transponder é o padrão 0153. Romeu Oscar. Chame a tua para acionar. Boa viagem, Kilo Romeu Oscar. Chame o táxi, meu Oscar. Alô, Salvador. Boa tarde, Oxené 6321 no Finger 62 para o pushback e acionamento. Oxené 6321, livre o pushback e acionamento. Portão 6, chantagem. Chamarei táxi com livre pushback e acionamento, 6321. Eu vou no 807, continue o táxi em frente e aguarde antes da Juliette para ingressar no pátio. Bom serviço, 34. Solo, Salvador, muito boa tarde, 5446, então na escuta. Trip 5446. Tá livre o táxi para o pátio 3. A posição é a 03 do pátio 3. Eu sigo via Alfa e Kilo. Pátio 3, 03, a posição Alfa e Kilo, 5446. Obrigado. Boa tarde, Ok, tá autorizado. Tá 3155 e chame táxi. O Xanero 6327 para o táxi, que é o B77, alterna Brasília, para mim de 3 horas e 25 minutos. Gente, o Xanero 6327 está livre, o táxi. À direita, ponto de espera da 10, chama a torre, 1895, boa viagem. Direita, no ponto de espera, 1895, 6327, boa viagem. Azul 4118, autorizado com fim. O nível é o 3620. Via peso Luno 6. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda Bridge. O controle 120 decimal 8, acione 5435. Batismo foi autorizado com decolando da 10 primeira curva à direita, no sentido da El, Leda, Ramper, Turbo, Turbo 6, segue rota do transporte, 4-3, transponder. O controle 120.8 para o azul 4118. Correto, azul 4118, chame no portão 3 quando pronto. Imagina de parada. Fala Salvador, tá 3217, boa tarde, livrou. TAM 3217, boa tarde. Continue o táxi via Alfa e mantenha a posição antes da Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette, TAM 3217. Dá pra gente pro do litoral, pra livrar o eixo de decolagem, controle 1208. Pro do litoral, 208, pelo meu Oscar, parece que o trator veiculou à frente, no litoral sul. Vento 120 graus, 10 mais, autorizado a decolar. Zero, chame a torre, 1895, boa viagem. Parte índice, 1895 no ponto supera, bota 10, né? O gol no 396. Assim que o Airbus da Oceania livrar o eixo da Juliette, prossiga para o gate 6 dúzia. Afirmativo, após a aeronave livrar o eixo da Juliette, segue para a pontilha, ponto 1399. O estacionamento 5627. Salvador, boa tarde, eu te agafatando, decolou no 737. Salvador, boa tarde, é o Thiago Alfatango. O Thiago Alfatango, condições visuais, viu o corredor Axé, reporta, passando o farol da barra. Reporta o farol da barra, o Thiago Alfatango. O meu Oscar veio com o 47, sem controle, meu voo. 208, obrigado. Siga o tráfego da companhia, a sua posição é a remota 1-3 do pátio principal. E temos um Airbus da TAM através do gate 1-0. Tráfego da TAM estará dando passagem no seu parqueamento na remota 1-3. Ok, descente, mesmo colega da companhia para a remota 1-3, tendo TAM 1-7. TAM 3217, siga o Mães Agora, frente ao portão 07. 13 minutos, volta no galeão. Portão 07, TAM 3217, seguindo o colega da Gol. Obrigado, boa tarde. Gente, o TAM 3155, por gentileza, repita apenas o POB e a autonomia. 185 a bordo, autonomia de 4 horas e 13 minutos. Tá de volta com o golpe na 1-3. Ok, informo que temos a aeronave da Gol para, para a posição remota 1-3 e na sequência um airbus da companhia para o gate 7. Aguarde a autorização de táxi, 3155. Ano 075, desça ao nível 050, chegada a Mari. Autorizado ao 050, na chegada a Mari. Pode voar da presença, ano 075. Mantendo o perfil no 075, devido ao sequenciamento. Controle de Salvador, boa tarde, eu faço 3231, no ciente da Mari. Transfere. 2231, boa. Desça a 3.000 pés, o ajuste 1-0-1-3 na proa de Duna, é o número 1 no sequenciamento, alta velocidade, por gentileza, até Duna, se tiver condições. Gente, vamos descer 3.000 na proa de Duna, vamos aumentando a velocidade, vamos descer até Duna, 240. Ótimo, grato, 2231. O ajuste em Salvador agora é 1-0-1-3. 1-0-1-3, 2231. Controle Salvador, boa tarde, 1755, 225, desce para 160, informação mais. 1755, desce ao nível 060, chegada é a Bonf. Chegada a Bonf, 060, 1755. Salvador Departure, Ocean Air 6327. 6327, radio contact on the cost, climb to level 220 under dial departure. Climbing to flight level 220, dial departure, Ocean Air 6327. Uno 755, por gentileza, aplicando 250 nós na chegada. 2509, Uno 075, 250 nós na chegada também, no 075. 2509, boa no 07. Torg, São Salvador, 35627, boa tarde. Ponto de espera do 90, pronto. 5657, ali mantém questão 0. Ali mantém 5637. 2, tá bom, não. 5241, boa tarde. Ação cópia, vitória da conquista. Tira mais que pronta a cópia. Autorizado, conquista nível 200. A decolagem da 1-0, curva à direita. A subida arbor e após arbor direto para o destino. O controle 120 decimal 8. Acione 5440. 5241. Autorizado 200, decola da 1-0 com curva direita, saída arbor, após DCC, conquista, transforme 5440 e controle opera em 120, decimal 80, equipe 5241. Correto, chame quando pronto no parte 3, o trip 5241. Mas quando pronto, 5241. Recolagem, vento 120 com 10 nós. Iniciar 5027. Boa tarde, 6321, contato na decolagem, sobe o nível 320, cedo a Arbor. 320, Arbor, 6321. Sana final, 729 Web. Gente, Web 5729, completa final, cheque pré-pouso e torre, frequência 118.95 com pouso. 195, obrigado. 5729 da Web, final, pista 1-0, boa tarde, Torre. 5729, reporte fundo baixado e travado, vento 130, 1, 12 mais. A gente reportará 5729 da Web. positivo em condições visuais, prossegue via corredores. Temos agora um helicóptero mantendo 700 pés aproximando a linha do litoral. Visual com o mesmo? A gente está mantendo 700 pés, está na posição aproximadamente 12 horas a 2 minutos do senhor. Oi, Tripulação 7, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Visuais, estou autorizado, rotatória da presente. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Tripulação 5627. Boa tarde, 5627, contato radar de decolagem, sobe o nível 150, saída Conde. Nível 150 na Conde, Tripulação 5627. Go ahead, Trip, could you confirm? Confirm your transponder. Trip 5487, try to contact Recife on frequency 133.25. If unable, 126.0. Try this, 133.25, it's near to Sierra Vito Delta, and I think it's possible to contact it on this frequency. Roger, Condor 076, Squawk Island, descent level 070, bom for arrival. Bom for arrival, descent level 070, bom for arrival. Azul 4113, chama agora Recife, frequência 251, secundário 3325. 251, 3325, Azul 4113. Passarelo 2231 está autorizada a descida para 2000 pés na Pro de Duna, intercepto LS, reporta estabilizado. 2000 Pro de Duna vai reportar estabilizado, 2231. Oceanet 6327. 6327, call now Recife on frequency 125.1, if unable 133.25. Have a good flight, sir. 729, boa tarde, está livre o táxi de Alfa Juliette, o gate é o 02. Alvo Juliette, gate 02, leve 57 Fernando. Sir, I let's call Recife Center 125, dismal 1. Whatever, 133, dismal 5. Bye bye. Bye bye. Gol no 075, a descida está reautorizada para 3.000 pés, o ajuste em Salvador no 012. Legal, até 3.000 pés, com 1.012, gol no 075. Controle Salvador, o gol 1755 vai atingir o 60. O senhor 1755 desce para 4.000, ajuste no 012. 1012, 4.000, gol 1755. Decimal 8, por favor. 1208, obrigado, bom dia. Tá com 17, Victor Mike Quebec. 7 Victor Mike Quebec, torre, 1895, bom pouso. Você tá assim com o trabalho, Quebec? Torre Salvador, Papatango, Victor Mike Quebec. Oxané 6321. 6321, escuta. Agora com centro Recife, frequência 1260, secundário 1288, com voo. 260-288, obrigado senhor, bom trabalho. Controle Salvador, um bom dia, 31155, decolou passando 2300. Bom dia 3155, contato radar, sobe ao nível 340 na saída da EL. Subindo por 340 na da EL, uma possibilidade de voarmos Leda da presente? Autorizado Leda, 3155. Direto Leda, obrigado. Estabilizando, fui LS 2231. Sente 2231, no completa final, cheque pré-pouso, torre, frequência 1118, decimal 95, bom pouso. Obrigado, bom serviço. O gol no 075 está reautorizado, descida para 2.000 pés, o ajuste é 1012. Vai seguir um Alfa Tango 72 na final, agora está a 7 milhas do senhor. Reduza para 1909 e resposta brisada no 075. Brisada até 2.000 pés, reduzida para 190. Número 2, boa no 075. Vitor Índio Juliette, condições visuais 1.500 pés, reporta para IP. Copiado. Controle Salvador, boa tarde, Papatango Tango, Kilo Victor, informação Mike. Papatango Tango, Kilo Victor, desce ao nível 050, chegada Mari. Descida até o 050 na chegada Mari, Tango, Kilo Victor. 755, está autorizada a descida para 2.000 pés, o ajuste no 012, segue tráfego da companhia. No 737-800, passando Duna no momento. Gol no 755. Inicia redução para 1909. 909 e confirme 3.000? 2.000. 2.000 no 012. 2.000. Gol 1755. Receptor localizador igual no 0700. Completa final, cheque pré-pouso, torre 1895, bom pouso. 1895, gol no 0725. Kilo Romeo Oscar, a descida está a critério do comandante, abaixo de 2.500. O controle diz que vai ser tráfego na região que possa interferir a sua descida. Nesse condições visuais, e bom pouso. Oi, Salvador, boa tarde. Eu vou no 075, está baixado, travado. Visual. Vou no 075, ainda na frequência do controle. Perdão. Boa tarde, agora no 075, visual com campo, baixado e travado. Segue no 075, número 2 para pouso, informaria que está livre, 20 100 graus, nos nós. Tem, chegou no 075 agora. Poderia confirmar a radial de distância de Salvador, Oscar Papa Alfa, não recebo o contato do radar da sua aeronave. Sente no aguardo. Controle, gol 1755 estabilizado no localizador. Sente 1755, completa final, cheque pré-pouso, torre 1895 com pouso. 895, gol 1755. Série 2231, sola 04, semino 21, abecinal 9, sola. 219, boa! Então, Salvador, gol 1755, ILS X-ray da 10. Série 1755, pode passar no externo, pode ser atrasado. Camara no externo, gol 1755. 075, pistão no 0 livre, pouso autorizado. Pouso na 10, Juliette, rotatória da presente. O Oscar Papa Alfa prosseguindo em condições visuais, 500 pés no corredor Axé, reporta através de Pituaçu, através de Pituaçu para entrar em contato com a turma. Grato, através de Pituaçu, cruzando 1.400 para 500 pés, Oscar Papa Alfa. Guarda gol 1755. Prossiga a tango, quilo visto. Prova que, se possível, possível vetoração para bolsa na pista 1.7. Gente, o Papatão Kilo Vito prossegue na chegada Mária, até próximo de Duna. Próximo de Duna, próximo de Duna, vetora o senhor para a final da 1.7 e aguarda a modificação do plano. Possível? Muito grato, senhor. Fiquei no perfil, na sua escuta para a modificação. O conduziu 7.6, down to 4.000 feet, KNH1012. Send 4000 to NH1012, control 0.6. 19. 31155, agora com Recife, frequência 1251, secundária 3325, bom voo. Sente Recife 251, alterna 13325, obrigado, bom dia. Qual é a frequência do controle? Com campo? Já avisou com campo, cara. Torre 1895, bom pouso. 1895, muito grato, boa tarde. Do Salvador, com aquele cordial boa tarde, Papatango, Victor, Índia, Júlia. Júlia, uma tráfego informada, presente autorizado para final no 7, reporte estabilidade. Beleza, portará estabilizado, informado.